7 altímetro no 013, contra aproximação número 2. Entendido, já baixada travada. Afirmativo, baixada travada, seguindo o tráfego à frente. Salvador, boa noite, sinal 6313, 110, zona sul, uniforme. 5972, curva à esquerda, proa 215, limitado pelo localizador. Esquerda 215, limitado pelo localizador, Rio 5972. Papa 083, descend 4,000 feet, KNH 1013. Vector for ILS final approach, turn left, head 220, limit localized. Okay, I just understood 4,000 feet with 1013. Say again the next part of the message. Uno 076, no solo Salvador, 32, direito no 219. Boa. Vector for ILS final approach, turn left, head 220, limit 110 of the radio beacon and the B Simbra. Heading 220, radio vector for runway 10 and limit from the beacon is the radial 110, Europa 083. Passaredo 2224, autorizado direto, Juazeiro. Muito obrigado, direto Juazeiro 2224. Realizou 3305. Então 3305, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 1895, a Toyota 3395. Trip 52 do Nomeia, serviço radar terminado 68 milhas, nordeste do VOR Salvador. Mantenha o nível de voo no 30, chame Aracaju na frequência 120.3. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 3305. Rio 5972, curva esquerda para 180, limitado pelo QD Mike 1110 do NDB de Simbra. Esquerda pro 180, limitado pelo QD Mike 1110 de Simbra, Rio 5972. Controle Salvador, boa noite, Chané 6224. Chané 6224, chegada a mão, direta para nível de voo 050, ajuste 1093. 050-1093, autoriza a Duna High Speed 6224? Negativo, mantém o perfil de chegada, acione identificação. Polos 34, direito no 219. 219, Tata. Via Pesolo 10, na coluna 0, curva direita, saída da Eoli da Bridge. Controle 1208, transponder 5163. 72. 0, da coluna pista no 0, com curva direita, da Eoli da Bridge. 5163, no transponder, e o controle de saída 1208. Correto, 208, 5163, reporte pronto. Retará. Solo total 9907. 5972, ciente. Para final do procedimento, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Proa 130, reportará estabilizado, Rio 5972. Força enforçada na Europa 083. Europa 083, descend 3000 feet, KNH 1013. 3,000 feet, 5972, visual. Completamente visual, está estabilizando o ILS no momento. E o 5972 completa final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 71895, obrigado, boa noite. Boa noite. Europa 083, turn left, head 180, limit 110 of NDB Simbra. Ok, heading 180, limit 110 of Simbra, Europa 083. LS, pistão no zero, trem baixo travado. Afirma, porque essa é de leve. Portará. NH1013. 2015, NH1013, Europa 086. Autorizado o pouso, pistão no zero, o vento 050 graus com 062 nós. Autorizado o pouso, pistão no zero, Rio 5972. Alpha 083, reduce speed to 170 knots. Reducing to 170 knots, Alpha 083. Alpha 083, to final ILS fine approach, turn left, head 120. Heading 120, Alpha 083. Europa 083, turn left, head 080. Okay, 080, Europa 083, we have a runway inside. Europa 083, turn left, head 060, support step. 060, Europa 083. Oitenta para o 50, Xané 6224. Xané 6224, desça para nível de voo 050. 50 do espaço. Pull establish Europa 083. Europa 083, complete final and contact tower 118.95. 118.95, muito obrigado, boa noite. Noite. Tower, boa noite, Europa 083, we are 7 miles out. Europa 083, altimeter 1013, Zeland gear unlocked. Okay, Europa 083, the gear is down and locked. Continue our approach, expect the runway vacated, Europa 083. Continue approach, Europa 083. Rio 5972, no solo aos 40, direito 121, 19. Direito 119, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Rio 5972, ligando a pista na sua escuta. 5972, taxi via Alfa, Kilo, até o bate 3. Alfa, Kilo, bate 3, Rio, 5972. Aparelho 2224, livre da restrição, submantenha o 90, chame Centro Recife na frequência 126.85. Recife 12685, livre da restrição agora, passarei 2224, obrigado, boa noite. Boa noite. Europa 083 on the ground at 42. When you vacate, we contact you 12 on the small island. 1219, obrigado, Europa 083. Ground, good evening, Europa 0. Boa noite, Europa 083. Runway vacated. 083, taxi by Alpha, call me back before Juliet. Alpha, call you back before Juliet, Europa 083. Trip 5595, acione identificação. Trip 5595, contato radar 63 milhas nordeste do VOE de Salvador. Foi na proa de Bonf, para chegada Bonf, reporte no ponto de altitude. Bom, se a chegada bom, contará na anel terceiro, 5595. Quando possível, dependendo do tráfego aéreo, solicitaria para o Adipelo ou Dona. Na escuta. Nação Petrolina. China Média 24, chame Torre 1895. 1895, boa. Xené 6224, passando externo, baixar travado. Xené 6224, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 050 graus com 05 nós. Livre pouso na 10, Xené 6224. Alô, Salvador, é o voo 9287, para o pushback, estacionamento no 5. Aguarde o no 5. Guardando na 3. Aposto de Juliet, Europa 083. 083, vai, Juliet, 80. Olha, é Juliet. Após a passagem do 330 da Europa, autorizado push na 5. Após a passagem, autorizado push na 5, 9287. Faz, if we confirm the sun, we are unable to contact ground staff. Can you repeat, please? Yes, can you please tell us, Stan, we are not able to contact the ground staff? Stan 10, 10. Okay, Stan 10. Lembrando, Sané, 6284. Estimativas 47 e 121, 19. 219. Cômodo, Sané, 6284. 224, táxi Alfa, reporte Anseio Juliette. Alfa, reporte Anseio Juliette, 6284. Zulu 78 da TAM, identifique pro Edmar e desse mantém o 050. Mari 050. Seria possível TAP? Somente vamos manter mais. Na escuta? Prossega. Tem condição de passar à frente do voo e prosseguir portão 1? Afirmativo, prosseguindo então para o gate 1, 6284. Afirma. Para o táxi para voo 9287, Oceana Galeão, 3 horas e 49 com 181 a voz. Ciente, após a passagem do Fokker 100 da Oceané, prossiga, Pátio Índia, Pantosfera Torre, 3295. Pátio Índia, Pantosfera Torre, 10295, após a passagem do Oceano, que é o gol 9287. Azul 4298, pronto, copy. Azul 298, autorizado Petrolina, 340, Pesolo 20, decola da 10, esquerda, mesmo bloco. Controle 1208, transponder 5171. Petrolina 340, saída Momo, transição Flock. Correto no 9, reporte pronto. Controle 355 no 5, ponto de alta descida. 55 no 5, desce a 4 mil pés, ajustando 0 no 3. 5 mil 3, 55 no 5. Tá, 3398, desce a 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Livre da restrição em ITAP. Após ITAP Duna, sinal ILS autorizado. 2000, ITAP, ITAP Duna, autorizado ILS. Né, 6284, está aguardando a chegada do balizador, confirma se o sinal está funcionando. Gente, está ciente. Gol 9287, Pantosfera da 1-0. Autorizado alinhar e decolar, vento 1-0-0 grau 59, 9286. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, gol 9287. Salvador, gol 1074, autorização Guarulhos. Onde 174, Guarulhos, só um minuto, cópia, para da Eulo e da Bridge. Tente, na escuta. Xanai 63, 13, 152, 158 a bordo. Nós temos 3 horas e 55 minutos, galeão. 20, 8. 208, 9277. 0 no 3, bom, foi, boa noite. Índia Alfa, 18, 95, 23, Xanai 63, 13, obrigado, senhor, boa noite. E Lula? Não, aí não. Vou manter mar e tá. Ok, segue perfeito. E Salvador, agora 9287, saída da Leda Bridge. Com 9287, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, serviço de vigilância. Ok, vai subir e manter o 360, vigilância, voo 9287. Trip 555, livre descida, 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. 2 mil pés, 1 no 0 no 3, 55 no 5. Para a cópia 074, prosseguir. 074, Guarulhos, nível 360 está autorizado, via Pezulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge após intercepto Pezulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5173, controle 120, decima 8. Utilizaram Guarulhos 360, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13. Decola 10 para a direita na série da El, Leda, Leda voa Bridge. 5173 transponder, 1208 controle de Gol no 074. Botão 2, chame pronto, Gol no 074. Vai chamar. 13 no 3. 050-2279. E. Confirme? 3178? Ô, 3178, desculpa. vai para aqui já se quer. Livre descida 3.000 pés, 3178. Ajuste no 0 no 3. Livre 3.000, liberado 50. Estado visual está 3398. 3398, final, turno no 895. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. 378 está livre da restrição. Livre da restrição, gente. 5555 após Peloduna, final e LS autorizado. Peloduna, final autorizado e LS, 5555. É o TAN 3305, informação, Vitor. Planeta 3305, Recife, nível 330, está autorizado via Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5174, controle 120, decimal 8. Engio 330 foi autorizado para Recife, Upper Whisky 58, decolando do perfil da Puca, transição Caju, decola da 10, curva esquerda após 2000. 5174 no transponder, 208 é o controle, o TAN 3305 está no 06. Mas número 2, chame pronto, TAN 3305. Portanto. Contato azul 4298, 62 a bordo, 2002, vai dar no material. Principal, Indy Alpha, Pontosfera Torre 10895, altímetro no 013, tem um bom voo, boa noite, azul 4298. Principal, Indy Alpha, 295, Pontosfera Azul 4298. Número último. Aqui, na frente só tem o avião da empresa ou tem algum Atlante? Não, tem um, você vai observar um trip que está 12 horas e 17 milhas girando agora para a Duna. Ah, tá ok, observando ele. E nós estamos por enquanto com 250, pode manter? Só um momento. 5595, sua velocidade? Consiga para o 5595? Sua velocidade? 2.5 nós. Pode manter 3.178, por enquanto. Ok, então vai manter 350 e vai atingir 3.000 sua visão. Somente 3.000. 3.000, certo.